Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O PIB português caiu em 2012 3,2%. Foi a maior recessão económica desde 1975. O Instituto Nacional de Estatística avançou esta segunda-feira com os números que tornam esta a segunda maior recessão desde que existem dados estatísticos. Em Portugal, a desaceleração das exportações e uma queda do consumo interno mais intensa do que o previsto são os dois fatores responsáveis por esta recessão económica. A Troika está mais flexível e disposta a dar mais um ano para Portugal pagar os empréstimos que tem à Europa. A situação de recessão em que a União Europeia vive e a rapidez no ajustamento externo, bem como a melhor avaliação do risco de Portugal por parte dos investidores, são outras duas razões assinaladas para o maior afrouxamento por parte da Troika. O Partido Socialista diz que a execução do Orçamento do Estado para este ano está comprometida. Depois de tomar conhecimento da queda do PIB em 3,2% no ano passado, o PS veio agora dizer que a queda da economia vai prejudicar a execução deste orçamento. A criminalidade violenta e grave desceu 15% em 2012. Na área do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, a criminalidade geral desceu 5%. Os dados foram revelados pelo superintendente Constantino Azevedo Ramos no aniversário de 146 anos do Comando Metropolitano de Lisboa. 11 pessoas ficaram feridas em Washington, nos Estados Unidos da América, depois de dois carros passarem à porta dos apartamentos Tyler House e os ocupantes atirarem num grupo de pessoas que estavam paradas à porta. 9 dos feridos estão em estado grave. 7 portugueses a trabalhar na Alemanha foram espancados e esfaqueados ontem, quando regressavam a casa. A polícia de Berlim nega que o crime tenha ligações raciais, mas está a investigar os trabalhadores da obra em que os portugueses trabalhavam. Este foi mais um Antena Web Informação. Amanhã voltamos. Boa noite.